o que que é isso? Nossa, quanta correria! Por que que tá todo mundo correndo pra casa? Ah, meu amigo, tá na hora do Classic Rocks. A partir de agora, a RioSulRádio.com apresenta Classic Rocks com Adolfo Maciel. Boa tarde, galera. Começando mais um Classic Rocks aqui na RioSulRádio.com. Mais um sabadão juntos até as 4 da tarde. 2 horas de rock and roll, 2 horas com os clássicos do rock, músicas, conjuntos, grupos inesquecíveis. A gente está sempre recordando aqui, ou então apresentando para você que não conhece tudo. Eu também não conheço tudo, cara. Graças a Deus, que quem conhece tudo deve ser um saco, né? É tipo assim, a perfeição. Cara, eu sou perfeito, então você deve ser um saco, cara. A perfeição para mim é sinônimo de coisa chata, tá? Por isso você tem que estar sempre procurando ser melhor, porque senão você se acomoda. Aí não sai legal. Agora, pra que eu comecei o programa falando isso? Eu também não sei, cara. Eu também não sei. Gente, ó, começando mais um Classic Rocks hoje. Nossa, tá sortido que nem aqueles armazéns que tinha antigamente. Vem de tudo. Tá sortido a programação hoje. Mas dá mais ou menos o que vocês vão ouvir, tá? Olha, tem Eric Clapton, Leslie West, Goldie Earing, Molly Hatchet, Neil Young, Mountain, Rory Gallagher, deixa eu ver quem tem mais, Alex Harvey, Beckman Turner Overdrive, ou BTO, se você preferir, Bad Company, Black Oak Arkansas, Blackfoot, Blue Oyster Cult, chega, né? Tá, o resto vou deixar você curioso, tem muita coisa boa, portanto a gente já vai começar logo de cara com, ó, é brincadeira, hein, cara? Deus e Jesus juntos. É, isso mesmo, cara. B.B. King e Eric Clapton. Vocês vão ouvir ao vivo, cara. B.B. King e Eric Clapton, Riding with the King. Vamos lá. Just about waist high, and I'm gonna play this thing. nurses all get around. They get used to the white wonder, acting to what they had found. Head nurse spoke up to leave this one alone. She could tell right away that was bad to the bone. Bad to the bone. Bad. Bad. Bad to the bone. I broke a thousand hearts before I met you. Break a thousand more now, baby, before I'm through. I wanna be yours, pretty baby, yours and yours alone. And I'm here to tell you, honey, that I'm bad to the bone. Bad to the bone. Bad to the bone. I make an old woman blush, I make a young girl squeal. I wanna tell you, pretty baby, what I see I make my own. And I'm here to tell you, honey, that I'm bad to the bone. Bad to the bone. Bad. Bad. Bad. I'm bad to the bone. I'm bad at the bone. next world war. Let me tell the second mother this has been done. The second motherfucker was a seven son. Hit it on Highway 61. Shoes and cut your feet. Snake keeps brincadeira, eu tô aqui viajando na música, cara. Olha, Neil Young, Spirit Road, não é brincadeira não, cara. Anterior, deixa eu ver aqui, ó. Anterior foi Mountain, Highway 61 Revisited, tá ok? Olha, rolou também Holy Hatchet, Bad to the Bone, deixa eu ver aqui, a Gold Earring, sou fanzaço dessa banda, se eu não me engano essa banda é holandesa, cara, eu não tenho certeza. Why Me é o nome da música, Leslie West, West Bruce and Lang, é, brincadeira, olha só, Blues Before Sunrise, um álbum que eles lançaram em 2006, hein, pra vocês terem uma ideia, hein, que ele lançou, aliás. E a primeira, como eu falei, dois monstros sagrados, né? Podia chamar de Deus e o próprio filho, mas não dá. Mas poderiam ser, tá? B.B. King e Eric Clapton. Brincadeira, tá? Riding with the King. Isso aí foi só o primeiro bloco, primeira sequência, pra você sentir o que vem mais pela frente ainda. Tá ok? A gente vai pro break e volta mais. Olha, tem Alex Harvey, Beck Manchanda, Bad Company, Black Gold Carcança, já já, depois do break pra você. Classic Rocks. Classic Rocks. Pois é, o segundo set list. Segundo set, como diz, né? Segundo set, tá bom? Olha, como eu disse aqui, ó, tem Alex Harvey, já disse, Beck Montana, Black Walker Arkansas, Blackfoot, Blue Oyster Cult, Cream e Rory Gallagher. É brincadeira não, hein, cara? Tá bom demais. A gente começa com Alex Harvey, ele depois separou, formou a banda, antes era The Sensational, Alex Harvey, tá? Esse cara, o ego dele tá lá em cima, mas vocês vão ver que o cara é fera. Vamos lá, Alex Harvey com Mitzi, vamos lá. Thank you. I'll soon be with you, my love. Give you my dawn surprise. I've been waiting so long. I've been waiting. Olha, pra você que não conhecia, Holly Gallagher. Holly Gallagher, cara. Bad Bunny, demais. Na anterior, Cream. Cream, cara. Todo roqueiro tem que conhecer o Cream, tá? É, Eric Clapton, Jack Bruce, Ginger Baker. Sunshine of Your, For Your Love. Sunshine For Your Love, um dos maiores sucessos do Cream até hoje. Todo mundo já fizeram, aliás, já fizeram várias regravações dessa música. Até, já disse também, até Jimi Hendrix regravou a música, pra você ter uma ideia, tá? Anterior foi Blue Oyster Cult com Kick Out, Blackfoot, Nobody Rides for Free, é isso mesmo, a Black Hole Carcança, Post Toasty, olha, Bad Company, cara, Bad Company, o Rocksteady, olha, Beckman, Turn and Overdrive, Not Fragile e Alex Harvey com Mix. Hoje tá bem variado mesmo, tá bem gostoso. Portanto, a gente não vai enrolar muito não, a gente vai pro break e volta, já já. É isso aí, mais um set de música. Eu vou aprender a falar set, parar de falar bloco. Ainda mais hoje que o dente tá meio esquisito aqui. Eu tô falando em bloco, não tá me dando uma boa lembrança, sabe? Deixa quieto. Bom, olha, nesse set tem Buffalo Springfield, tem Cheap Trick, tem Deep Purple e Edgar Winter Group. Edgar, irmão do... Edgar, como é que é o nome do irmão dele? É John Winter. Edgar e Johnny Winter. Lá tem Foghats, tem Foreigner e tem o Free, tá? A famosa banda Free. Tá ok? A gente começa com Buffalo Springfield. Pra você que não conhece, Good Time Boy. Vamos lá. Classic Rocks. We gotta rock all night. Aliás, Paul Rodgers, eu já toquei hoje aqui com Bad Company. Depois ele formou o Bad Company em 74, por aí, mais ou menos, né? Paul Rodgers. Esse aí foi o Free, Wishing Well, 49, olha só, Hot Blooded. Brincadeira, não, 49. Aliás, os brasileiros só conhecem as baladinhas do 49. Tem umas três em novela aí. Não sabe que eles fazem rock, né? Foghat, Slow Ride, isso aí é figurinha carimbada. Edgar Winter, olha só. Hanging Around, cara. Eu tô tentando decifrar minha letra, tá? Dá um tempinho. Olha só, Deep Purple, Red Bat Blues, um dos álbuns preferidos, um dos que eu mais gosto também, Who Do You Think We Are. Olha só, Ship Trick, When the Lights Are Out e Buffalo Springfield's Good Time Boy. Legal? Olha, eu vou pro break e volto com a última sequência pra você que tá no capricho também, você vai gostar. Logo de cara, tem um Genesis pra dar uma de chavada, tá bom? Classic Rocks. E aí chegamos aí à última sequência, último set de músicas do programa de hoje, como tá muito bom. Eu disse pra você que tá completamente variado, cara. Tá uma salada de rock and roll aqui, deliciosa. Bom, e a gente começa a saideira com Genesis, Abacab, um álbum de 1981, hein? Vamos lá. Classic Rocks. Yeah. Precious few will be the one. We'll be right back. essa é uma das minhas bandas prediletas dos anos 70, cara. Eu tocava muito isso na boate aqui de Resende, tá? Se eu não me engano, lá no CCRR mesmo, eu tocava muito isso aí. É o Slade do álbum Till Death Do Us Apart, de 81, Rock and Roll Preacher, Hallelujah, I'm on Fire. Anterior foi Saxon com Ride Like the Wind, super sucesso, Christopher Cross, cara. A versão rock and roll ficou show de bola. Robin Trower, Skin and Bone, Tear Gas, Lady on Me, Humble Pie, Thunderbox, né, o grupo que Peter Frampton também foi vocalista, e Grand Funk Railroad, Red and American Band, Georgie, Keep on Rocking e Genesis com Abacab. Gente, ó, chegamos a mais um final de um Classic Rocks. Semana que vem tem mais. E lembrando sempre a você, é sabadão, meu amigo. Você vai sair mais tarde. Portanto, se for dirigir, não beba. Classic Rocks.